deixou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Não sou indiferente com a sua dor. A vida te deixou. Ouço teu grito dizendo eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você.